A vitória é nossa? Ih, tá muito bom. Quero ouvir de novo. A vitória é nossa? Amém. Diga para quem está ao seu lado, a paz do Senhor, amado. Aleluia. Eu quero nessa noite saudar a todos presentes com a paz do Senhor. Amém, queridos? Nós vamos abrir a palavra de Deus nesta noite no primeiro evangelho, evangelho de São Mateus. Capítulo de número 8. É uma mini bíblia este capítulo. Eu amo o capítulo 8 de Mateus porque aqui tem revelações profundas da parte de Cristo. Mas nós vamos meditar nesta noite a partir do versículo 23 ao versículo 27. Louvado seja Deus. Estamos alegres por estar aqui por mais um mês. Louva a Deus por reencontrar alguns irmãos e amigos. Meu pastor, pastor Gilberto Malafaia, estou revendo nesta noite, estava com muita saudade. E enfim, estou muito alegre de estar aqui cooperando mais uma vez com os abnegados irmãos. Amém? Aleluia! Quantos creem que Deus tem uma palavra de revelação para o teu coração? Pode dar um glória? Maravilha, né? Amém. Vamos meditar na palavra de Deus. A epígrafe diz assim: Jesus acalma a tempestade. Isso é bênção, hein? Oh, glória. Vamos lá. Verso 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Diga assim: Jesus dormia. Grava isso aí, tá, irmãos? Quem gosta de Bíblia, sublinha a palavra: Jesus dormia. Tem revelação aqui para você hoje. 25 diz assim: mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Acudiu-lhes então Jesus: pois, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Vamos repetir? E levantando-se, repreendeu o quê? Os ventos e o mar. Está fraco. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Tem revelação, tá? Sublinha aí, por favor, mais uma vez. E fez-se grande bonança, e maravilharam-se os homens, dizendo assim: ei, quem é este? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? E a igreja, se quiser, pode abrir tua boca e dar uns glórias aí, uns aleluia. Respeitosamente ao nosso pastor presidente, pastor Anísio, que está aqui também conosco, dirigente do trabalho, pastor Gilberto Malafaia, respeitosamente, de pé, eu queria pedir a você que olhasse para quem está ao seu lado agora. Peça a mão dele emprestada. Diga para ele: me empresta a tua mão aí. Dê um sorriso para ele pentecostal, isso. E fale para ele: nesta noite, Jesus vai acalmar a tua tempestade. Se é verdade, você crê, pode abrir tua boca e começar a dizer glória com aleluia. Amante abracando o Red Master. Pode tomar o assento em nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus nesta noite. Você pode levantar somente a mão direita e repetir comigo assim: glória ao Pai. Eu quero ouvir, diga glória ao Pai. Diga glória ao Filho. E repita mais alto: glória ao Espírito Santo de Deus. Nesta noite eu quero honrar ao Pai, porque o Pai é o Criador de todo este lindo e suntuoso universo. Nesta noite eu também quero glorificar o Filho, porque o Filho morreu sim na sexta-feira, mas no domingo ele ressuscitou e hoje está vivo aqui nesta noite. Eu quero honrar, eu quero magnificar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, na era que estamos presente, com mente recebida como era da graça, é o responsável pelo calor da igreja, pelo aquecimento da igreja, e ele com certeza é o combustível irresistível que vai conduzir a igreja para o arrebatamento, ao encontro do Senhor nas nuvens. Quantos nessa noite já sente a presença do Espírito Santo? Levante a tua mão e vai dando glória, porque ele está presente aqui. Os irmãos não ficam escandalizados com o meu estilo de pregar, porque eu sou um pastor e um pregador pentecostal, amém? Pergunta quem está ao teu lado assim, ó. Tu já sentiu uma presença de Deus nessa noite? Vai, pergunte ele aí. Alemante, aramantica, tu rabraste. Agora vamos repetir o tema da mensagem. Sonoplasta, no final, ó sonoplasta. Sonoplasta, ó técnico de som, no final, eu prometo te entregar aquele presente de costume e um beijo na testa. Capricha na gravação, porque é mensagem revelada. Repita comigo aqui esse tema. Olhe para quem está ao teu lado e diga assim, ó, é hoje, diga, é hoje. Diga aí, é hoje que Jesus vai virar o teu cativeiro e vai acalmar a tua tempestade. Se você está recebendo aí, e misture os glória com aleluia, o Senhor está presente aqui nessa noite. O Senhor está presente aqui. Pastor Anísio, me dê liberdade aqui. Quantos nesta noite já são batizados com o Espírito Santo com fogo? Quantos? Só os que são batizados. Levante as mãos e dê uma glória bem alto para Jesus. Aleluia! Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, não espere a mensagem terminar, porque o batizador está vivo. Ele está aqui, ele quer te batizar, ele quer te renovar, ele quer te avivar, ele quer te vivificar, ele quer te visitar. Hoje é a noite da virada do cativeiro. É a noite em que a tempestade vai se acalmar na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor para todo e todo sempre. Amados irmãos, nós conhecemos muito bem o capítulo 8 aqui em apresso de Mateus, e sabemos muito bem que o capítulo 8, como havia dito, é nada mais, nada menos do que uma mini Bíblia. Por quê, pastor? Porque, por exemplo, no capítulo 8, versículo 1 ao versículo 4, nós vamos ver aqui a cura de um leproso. Isso aqui é coisa tremenda. A partir do versículo 5 ao versículo 13, nós vamos logo encarar a cura de um criado, de um certo centurião. Oita, homem de fé, era centurião. Próprio Jesus diz que nunca viu tão fé, tão boa, tão grande em Jerusalém como a fé desse centurião. Não é sobre isso aqui. Dando então partida no versículo 14 e 15, olha bem, se você começar a pesquisar toda a Bíblia Sagrada, você vai ver que no Antigo Testamento as mulheres não eram tão favorecidas como na era presente. E Jesus, como veio para poder edificar a igreja, para poder derramar o Espírito Santo, ele como veio para resgatar a moral e a identidade feminina, Jesus foi convidado pelo seu discípulo Pedro a visitar sua casa, e lá estava sua sogra enferma. E o versículo 14 e 15 diz que Jesus agora, ele cura uma mulher de uma enfermidade. A partir daqui, começamos a ver no versículo 16 e 17, que ele também operou muitas outras curas. A partir do versículo 28, louvado seja Deus, ao versículo 34, nós vamos ver que Jesus, já preparado, cheio do poder de Deus, entrou na cidade de Gadara, e chegando lá, ele repreende um capeta que levava aquele moço a comer carne de defunto, andar nos cemitérios, agredir as pessoas, um homem que estava excluído da sua sociedade e da sua comunidade familiar. Mas Jesus veio, querido, para levantar o que está caído, veio para exaltar o que está batido, ele veio para dar vida o que está morto, veio para dar alegria ao que está triste. Até você que entrou abatido aqui, o Senhor vai te exaltar nessa noite. O Senhor vai, ele vai te levantar nesta noite. Mas pastor, e o que o Senhor diz sobre a tempestade que vai se acalmar? De forma proposital eu pulei, porque o tema que Deus me revelou, Jesus vai acalmar a nossa tempestade. Olha aqui, querido, nesse esboço que eu já supracitei, os irmãos já perceberam que Jesus, veja bem, como um conferencista, como um evangelista, como um avivalista, ele já passara por várias vielas, vários becos, cidades, várias cidades, vários lugarejos, operando sinais de maravilha. E ele havia realizado grandes cruzadas evangelísticas. Então Jesus, quando veio à terra, presta bem atenção aqui, ele veio segundo a teologia sistemática, nos revela que ele veio de forma divina humana. O que é isso, pastor? A teologia chama isso de forma teantrópica, ou seja, 100% Deus, é o Theo, 100% homem, antropos, a ciência que estuda o homem. O que eu quero mostrar para você é que Jesus como Deus, querido, Jesus como Deus, ele disse assim: ó, eu sou o pão da vida. Mas como homem, ele bradou e disse: eu estou com fome, tende alguma coisa para me dar de comer? Ele como homem, querido, ele disse: eu sou a água da vida. Mas como Deus, disse: eu sou a água da vida. Mas como homem, eu estou com sede. Jesus aqui estava cansado como homem, entrou numa embarcação, provavelmente era um dos barcos que Pedro pescava com os seus amigos da pesca. E ele entrou, a primeira atitude do mestre foi esta aqui: ele entrou dentro do barco, presta atenção, ele se assenta à polpa do barco, pega um travesseiro e vai dormir, ele vai descansar. Ouça-me aqui esta revelação em apreço, amado, o porquê que ele está interessado em acalmar a tua tempestade. Mas pastor, peraí, como pode Jesus entrar no barco e começa a dormir em plena tempestade? Isso é paradoxal, pastor, o senhor está conjecturando, negativo, isso aqui é revelação do Espírito e a propósito de Deus. O porquê que Jesus dormiu, o porquê que ele dormiu? Barco, numa linguagem figurativa, haja visto que a Bíblia tem pelo menos três grandes linguagens: a linguagem figurativa, metafórica, literária. Numa linguagem figurativa, nós aprendemos que barco aponta para um departamento que você dirige, barco aponta para a família, barco aponta para o lar, mas barco também aponta para a igreja, como também barco aponta para a nossa própria vida pessoal. Jesus estava na polpa do barco, dormindo sobre um travesseiro. O que eu aprendo aqui? A tempestade, irmão, segundo os historiadores, segundo os estudantes, chamado de oceanógrafo, que estudam sobre os mares e as águas dos oceanos, eles nos revelam em alguns contos que o mar da Galileia não costuma ter onda, mas aproximadamente chegando no meado do mês de junho, eles contam para nós que sopra um vento oriental naquelas bandas e o mar fica todo agitado. E provavelmente foi nesta época em que Jesus passava por ali. Mas veja bem, a tempestade, o vento, o mar só se levanta, aleluia, quando Deus permite. E se Deus permite a tempestade chegar no teu barco, é para que o nome do Senhor, amado, venha ser glorificado na tua vida. Uma coisa linda que eu aprendo, pastor Júnior, e dele dos companheiros de ministério, é que o nosso Deus, pastor Anísio, é um Deus que não passa com crente na luta. Você que está: ó, oh Deus, passa comigo aí, me dá vitória nesta luta. Ó, oh Deus, passa comigo aí nesse negócio, ou me livra. Veja bem, o Deus desta igreja, ele não livra pastor do problema, não livra pregador do problema. O Deus dessa igreja não livra ninguém de passar na provação. A tempestade vem, Deus não livra. E quem pregar outra coisa, eu digo, está errado. Deus não livra pregador, profeta, pastor, crente, novo convertido, igreja, da luta. Pastor, peraí, eu tenho orado tanto tempo para Deus me livrar do problema e o Senhor vem trazer esta revelação tonta. Não é não, eu tenho pagado o preço, na boca no pó, eu tenho pedido a Deus me revela a palavra. Eu não quero pregar heresia, não quero ser mais um enchedor de linguiça perdigão, de salsicha da Seara, eu não quero mais ser um pregador daqueles que vem apenas para lançar uma descomunhão no culto, mas eu quero ser revelado, Deus, pelo teu Espírito. E Deus fala pela minha boca que nesta noite, ele não vai te livrar livrar deste problema. Diga para quem está ao teu lado: Deus não vai te livrar do problema. Pode falar, pode falar. Papai vai assinar embaixo. Agora fale assim, ó: Deus também não vai te livrar da tempestade. Fale aí, vai. Fale aí, fale aí. Pastor, me explica. Olha bem para cá o que eu estou pregando, querido. O vento só se levanta, o mar só vem ao seu encontro, se Deus permitir, porque Ele está no controle. Mas, pastor, que negócio é esse aí que o senhor está afirmando categoricamente que Deus não vai me livrar desta luta, deste vento, desta prova, desta tempestade? Olhe para cá. Sabe por que Deus não livra? Sabe por quê? Porque o meu Deus, o Deus dessa igreja, o Deus desses santos homens que lá deu esse ministério comigo, é um Deus que é caçador de glória, querido. O Deus dessa igreja é caçador de glória. Você ficou enfadado? Não, né? Então catuque quem está ao teu lado e fale assim, ó: o Deus dessa igreja é caçador de glória. Fale aí, não faça greve não, coopere com o pregador. Diga aí: o Deus dessa igreja é caçador de glória. Agora, para ninguém ficar na dúvida, olhe para cá e me ouça, vou te explicar. Não tem caçador de rato, caçador de barata, caçador de fama, caçador de animais. O nosso Deus também, ele é um grande caçador, mas ele não caça coisas frívolas e insignificantes. Tem duas coisas que Deus caça na terra: homens tementes, cheios do Espírito Santo, que gostam de glorificar o seu nome. Deus caça duas coisas na terra: homens desta qualidade, e a segunda coisa, Deus caça glória na terra. Veja bem, pastor, peraí, me explica. Estou com a minha mente confusa. O senhor diz que Deus não vai me livrar do problema. Se eu parasse aqui, ficaria uma coisa muito infrutífera. Mas olha que eu vou te explicar. Como é que o nosso Deus, quando Ele quer... Ei, irmã! Você que está aqui hoje, pela primeira vez, na terceira campanha, na última, olha para cá, ouça-me aqui. Eu estou profetizando debaixo da revelação do Espírito. Ouça-me aqui, em nome do Nazareno. Ó, aquele macumbeiro que está lá, botando o teu nome na boca do sapo, vai acontecer de duas coisas, pelo menos uma vai acontecer. Ou o sapo vai morrer com dor de barriga, entalado com papel e o teu nome na goela. Ou a segunda coisa, esse macumbeiro vai ver o poder de Deus e vai ser obrigado a se prostrar para dizer glória ao Deus dessa igreja. Mas por quê, pastor? Segure só o glória aí para tu entender. Por quê? Numa certa feita, livro de Daniel, um endemoniado, pai de chiqueiro, aquela praga, julgava ser Deus. Olha só, uma praga daquela julgava ser Deus. Se assentou no trono e disse: eu sou Nabucodonosor, eu sou imperador. Olha, eu disse que ninguém podia adorar outro Deus a não ser a mim mesmo ou então os meus deuses. E chegou o meu conhecimento que tem três varões aí, hebreus, que estão adorando o Deus dos judeus, né? Então vou ver esse negócio aí. Pega Sadraque, pega Mesaque e Abednego, lança na fornalha. E diz a Bíblia, irmão, que o endemoniado Nabucodonosor estava sentado lá, irmão, ó, assistindo o espetáculo. De repente, ele dá uma catucada no seu copeiro mor, aí, irmão, e pergunta: ô, meu copeiro, você me deu tequila para beber hoje? Não, senhor. Você me deu um drink dreia para beber hoje? Também não, senhor. Olha, tu já abriu aquela latinha de Antártica, de Skol, que desce redonda? Eu já bebi alguma coisa hoje? Não, rei, por quê? Olha, é porque eu sei que não bebi, eu estou lúcido, mas eu estou vendo alguma coisa. O que, rei? Olha, não nós somos três homens? Sim, rei. Eu vejo quatro lá dentro. Eu estou vendo quatro homens caminhando dentro do fogo para lá e para cá. E o quarto homem está no meio dos três. O copeiro mó, olha, rei, verdadeiramente dessa vez o senhor está certo. O senhor não bebeu nada e o que o senhor está vendo, eu também estou vendo. São quatro homens e o senhor só lançou três. Apague o fogo da fornalha. Traga-me aqui os três, traga aqui na minha presença, porque eu quero saber que truque é esse. Ô, glória! Que Deus vocês servem? Nós servimos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Nós servimos o Deus Jeová, o Todo-Poderoso. Mas espera aí, você quer dizer que... Vocês querem dizer que o que estava lá dentro com vocês naquela fornalha é o Deus dos céus? É o Deus dos hebreus? Satraque, Mesaque e Abednego responde sim, oh yes. O endemoniado Nabucodonosor, olha só, quando Deus quer, ele vai arrancar glória da boca dos teus adversários, para que você não fique envergonhado perante o teu inimigo. Olha para cá, olhe para cá, irmão, olhe para cá. Nabucodonosor olha para os três, viram que não tinha nem cheiro de fumaça. Ele agora levanta um edito, assina um decreto e a ordem era: qualquer um aqui neste império que se levantar contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e qualquer um que trazer palavras de infâmia para o Deus dos hebreus, morrerá com toda a sua família. Olha agora como é que Deus vai arrancar a glória da boca dos teus adversários. Olha aí, ei, olha aqui como é que Nabucodonosor, ele soube glorificar a Deus melhor do que muitos por aí fora. Ele ainda completo. Não há verbo existir. Não existe Deus que possa livrar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Entenda aí. Ele quis provar o seguinte: eu sou adorado como Deus. O Deus Marduque, o Deus Thor do Egito, os faraós das dinastias do Egito antigo, olha, todos os deuses tiveram e até têm poder para livrar alguém. Mas o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego não livra como os deuses. Significa, ele dá um livramento melhor. Pastor, eu quero entender esta revelação. Eu, como homem, sou facultado em poderes e direitos, como você. E temos poder de livrar até alguém da morte. Livrar alguém de uma dor de cabeça, de um problema. O Deus dessa igreja não livra ninguém. Mas por quê, pastor? Porque ele é um Deus que é caçador de glória. Livrar, qualquer Deus livra. Livrar, qualquer homem livra. Mas o Deus dessa igreja não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Livrou, foi dentro da fornalha, querido. O Deus dessa igreja não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel na cova dos leões. O meu Deus não vai te livrar do problema. Ele vai te livrar é dentro do problema. O Deus dessa igreja não vai te livrar da tempestade. O Deus dessa igreja, ele vai te livrar é na tempestade. Você pode levantar as mãos e dizer glória para ele. Se a tempestade vier ao teu encontro, e Deus falar assim: sai, tempestade, sai, não passa aí não. Não vamos ter motivo para dizer glória, aleluia, repete de aleluia, glória para o Senhor. Não vai ter graça. Agora, quer ver coisa gostosa? É a tempestade vir, Jeová, vem tempestade, vem. E alguém olha para você e diz assim: dessa luta ele não passa. Desse vento aí, desculpa a expressão, é ruim dele passar, hein? Aí Deus lá em cima, passa, passa. E o capeta, por que passa, Jeová? Passa porque, olha, eu vou passar com ele. Eu não vou livrar ele, mas eu vou passar com ele para que o meu nome venha a ser glorificado na terra. Quantos estão entendendo essa revelação profética? Levanta a tua mão e vai dando glória a Deus. Eu não estou aqui, senhores, pregando e afirmando que o nosso Deus é incapaz. Não, pelo contrário. Ele, pelo seu poder, ele não trabalha conforme a mente humana. Quem conheceu a mente do Senhor para dar instrução? Ele deixa a luta vir, querido. Ele deixa a luta vir. Ele passa contigo na luta, no problema, na tempestade. E depois que a tempestade cessar, virá então o dia da bonança. A bonança vai vir hoje para a tua vida, crente. Adore o nome dele. O nome dele é Jeová. Diga para quem está ao teu lado: Deus não vai te livrar da cova. Deus não vai te livrar da fornalha. Deus não vai te livrar da tempestade. Diga assim agora: Deus vai te livrar. É na tempestade É na fornalha. Agora fala assim, ó. Deus vai fechar a boca do leão na cova. O leão vai ter que jejuar na cova. Porque Deus vai passar contigo na cova e depois da luta virá a vitória. Tome posse da tua bênção agora, irmão, pela fé. Ah, isso é fé. Deixa eu continuar aqui. O texto em apreço nos revela coisas tremendas. Ô pastor, por que que o Senhor mandou eu sublinhar aqui, no verso 24, na parte final, acerca que Jesus dormia? Isso é revelação, irmão. Isso é preço de madrugada, boca no pó, consagração com Jeová. Olhe para cá. Jesus dormindo. Irmão, quem já foi um combatente aeroterrestre, no meu caso, um paraquedista, ou quem já serviu qualquer área das Forças Armadas, sabe muito bem, ou até quem nunca foi militar, sabe muito bem, que dormir debaixo de água é uma coisa, vou dizer, quase impossível. É quase impossível. Me lembro que quando eu estava na escola, e os oficiais já formados, era aluno nessa época, e os nossos superiores pegavam a gente e colocavam dentro da Serra de Madureira, que hoje até acabou Mendanha, muita gente morreu ali, e tinha um lugar chamado Geladeira. O dia todo instrução, e quando era 10 da noite, pensávamos que íamos descansar, levava a gente para o pátio, hora do pato, e só íamos entrar na geladeira 1 da manhã para acordar 15 para as 4. Preste atenção. O que é geladeira? Era um buraco quadrado no chão, no solo, cheio de lama e água gelada com chamixuga e toda coisa que não presta. E ficávamos ali deitados, dormindo ali, entre aspas, com água até aqui. Se cochilar, ia morrer afogado. Preste atenção. Dormir com água sobre o rosto é quase impossível. Água entra nos ouvidos, no nariz, é uma coisa tremenda. Aí nós paramos para pensar, mas diz o texto que ele dormiu. E estava na tempestade. Olha só. Jesus, ele quer me ensinar uma lição nesta noite, quer te ensinar também. Olhe para cá. O barco é a tua vida, o barco é o teu casamento, o barco é o teu departamento. Olha para cá, crente. O barco é a tua igreja, a tua congregação. Olhe para cá em nome de Jesus. Olhe para cá. Jesus, quando dormiu no barco, ele quis nos dar uma lição. E cuja lição é essa daqui? Olha para cá, crente. Atenção. Prenda atenção aqui agora. Cuja lição é esta daqui? Filho, quando a tempestade chegar lá no teu lar, quando a tempestade chegar lá na tua vida, olha, não tenta se safar pelos meios próprios, não confie no seu próprio remo, não confie no seu próprio braço, pegue o travesseiro, coloque na popa do barco, vá dormir, segure aí. E alguém pergunta, pastor, dormir na tempestade é possível? Aqui está a senha, travesseiro de Jacó, pedra. O tempo do desconforto, travesseiro de Jesus. O tempo da confiança, da segurança e do descanso. Aqui está a senha. A tempestade vai chegar no teu barco, querido. E ele te diz, não tenta se safar. Quem dorme é porque tem sono. Quem tem sono vai ter sonho. E sonhos na presença de Deus vão se tornar impura realidade, porque o seu nome é Javé. Diga para quem está ao teu lado, vamos dormir na tempestade, irmão. Fale aí, profetiza aí, me ajude. Vamos dormir na tempestade. Eu quero perguntar, quantos estão recebendo a revelação profética da palavra? Quantos estão aí? Quantos estão aí? Olhe para cá, querido. Primeiro ponto aqui. Tempestade, não tente se safar com seus meios próprios. Ah, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho conhecimento assim, assado. Muitos conselhos e propósitos, ó, tem no coração do homem. Mas a palavra de vitória vem da boca do Senhor. O salmista magnificando ao Pai. O salmista disse, muitos confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas eu sou adorador da última geração. Aí, ó, peta, chacaputé. Enquanto muitos confiam em carros e cavalos, eu confio no nome do Senhor. Quantos ainda confiam no Senhor nessa noite? Aleluia! Pegue aí o seu travesseiro, pegue o seu travesseiro aí. Coloque a sua cabeça sobre ele, vai para a polpa do barco e vai tirar um Bernardo, vai. Vai dormir um pouquinho, vai dormir um pouquinho. Dorme porque no meio do teu sono, Deus vai te dar sonhos e sonhos proféticos. Ainda que muitos não vão compreender o tipo de sonho que você vai receber de Deus, ou que já tem recebido, não tem problema. Muitos homens não entenderão, porque não é sonho de homem, é sonho de Deus. Agora, o teu sonho é provado. Eu também tenho sonhos, amados. Eu abri mão de muita coisa aqui na terra, querido, para fazer a vontade de Deus. E eu estou me preparando, estou estudando, estou buscando com dificuldade. E eu falei, Jeová, eu tenho um sonho. Eu tenho, dentre muitos, eu tenho um sonho. E Deus a cada dia tem confirmado a minha esperança deste grande sonho. Alamanchabacato, kebidakanchukentek, banakabandai. Querido, nosso sonho não é fábula, não é conto. Oh, o nosso sonho não é história de garocha e conto de Trancoso. O nosso sonho é oriundo do coração de Deus, querido. E por esse motivo, eu profetizo, continue sonhando, porque teu sonho é contemplado por Deus e vai se tornar realidade. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Pode? Você pode? Deixa eu pular aqui. Segunda coisa importante, olhe para cá, eu quero prender a tua atenção. Segunda coisa importante que eu vejo aqui nesta linda e clássica lição, olha aqui, querido, que lição de fé, lição linda. Isso aqui desce pela minha garganta como se fosse um mel bem doce. A palavra de Deus é viva e eficaz, Hebreus 4:12. O salmista, no capítulo 119, no verso 105, disse que esta palavra é lâmpada para os meus pés e esta palavra é luz para o nosso caminho. Meu Deus! Coisa boa é quando você ouve, quando nós ouvimos a voz de Deus através da palavra. Não adianta encantamento, magia, adivinhação, não adianta. A solução do nosso problema está na ministração da palavra. O mundo que estamos vivendo foi criado pela palavra. Há um termo no latim chamado ex nihilo, que lá no hebraico do Antigo Testamento nos conota a seguinte expressão: Deus, pelo poder da palavra, criou tudo. Aquele que tem a palavra, ele tem a vitória. Ninguém nesta noite vai sair como chegou, cabisbaixo, enfermo, triste, abatido, derrotado. Isaías profetizou no ano 712 que a unção vem para despedaçar o jugo. Nesta noite, jugos de enfermidade, jugos de problemas, jugos de vergonha. Olha aí, crente, o Senhor está despedaçando porque a palavra promove unção. Receba a vitória para a tua vida hoje. Segundo ponto lindo aqui. É que os discípulos agora apavorados sacudiram Jesus e disseram: Mestre, Mestre, acorda porque nós vamos perecer. Há momentos que Jesus se cala para ver a nossa atitude, para ver a nossa fé. Há momento que nós oramos, oramos, oramos, oramos e parece até que Deus está surdo. Não é verdade? Há momentos que nós não entendemos este mover de Deus e falamos como aquele homem das pegadas na areia. Deus, enquanto eu estava na bonança, com os amigos, as contas pagas, com saúde, eu olhava para o chão envia quatro pegadas, as minhas e as suas. Mas agora, Senhor, eu estou numa tormenta, estou numa tempestade, estou numa fornalha, estou numa cova, estou num deserto, Deus. E neste momento tão delicado da minha vida, eu olho para o chão e só vejo duas pegadas. Oh, Deus! que está havendo? Pensamos assim, né? Olha Deus dando a resposta. Pode ouvir? Pode ouvir a resposta dele nessa noite? Você pode ouvir a resposta dele nessa noite? Você está ouvindo o que Deus está falando? Filho meu! Olha Deus falando aí, ó. Filha minha! Quando tu estavas na bonança, verdadeiramente eu andava do seu lado e por isso você via quatro pegadas. Mas agora, filho meu, filha minha, obreiro meu, olha nesse teu deserto, você olha para o chão e só vê duas pegadas, não murmures, não duvides, porque essas duas pegadas não são suas, mas são minhas, porque no teu deserto, na tua tempestade, eu te peguei no colo e estou te carregando como uma criança. Levante a mão para o céu e vai dando glória, dá glória, receba a vitória nessa noite em nome de Jesus. Pergunta o irmão que está ao lado se ele está gostando, e se está, manda ele abrir a boca e dizer os glória a Deus com aleluia aí, porque Deus quer ser adorado. Deus quer ser adorado nessa noite, aleluia. Eita, coisa boa é dizer glória para Jesus, irmão. Mestre, acorda. Mestre, ô mestre, o barco vai afundar. Fale para quem está ao teu lado. O barco que Jesus está não afunda. Pode falar. Já estou fechando, meu pastor. Não valeu, não. Diga para quem. É para profetizar. Diga assim, irmão. Fique tranquilo. O teu barco não vai afundar. Nem vai quebrar. Porque Jesus está dentro dele. Alamancharabandacaste. Recebe. Recebe. Recebe aí, recebe. Está recebendo aí, está recebendo, tá? Alguém olha para você, pastores. Alguém olha para você, obreiro. Alguém olha para você, novo convertido. E muitos já não dão nada por você. Pelo teu tamanho, pela tua cor, pelo teu pouco capital, não pertence a família nobre. Hoje em dia é assim, é inversão de valores. Hoje em dia vale muito quem tem alguma coisa. O homem vale o que tem. Se tem carro do ano importado, vale o carro do ano. Se é de família nobre, nobre nomeada, vale aquilo. Veja bem, olhe para cá que eu estou profetizando. Ainda que alguém olhe para você e diz que o teu barco não é um grande transatlântico, ainda que alguém olhe para você e diz, ó, esse barquinho aí não vai chegar não. Quem disse que não vai chegar, rapaz? Quem chamou esse barco? Quem controla esse barco? Sabe quem está dentro dele? É Jesus, o Rei da Glória. É ele. É ele. Ó, glória. Quem quer unção de Deus aí? Quem quer unção de Deus? Eu sou homem de Deus. E eu tenho para dar do que é unção. Ó, pela fé. Receba aí, vai, toma. Aí, ó. Aí, ó. Receba. Olha a unção passando no púlpito aí. Vai recebendo. Vai recebendo. É o Nazareno, é o Nazareno. Quem pode dar 10 segundos? 10 segundos de glória. Eu quero ouvir. Cadê? Essas línguas que eu estou ouvindo aqui são línguas do meu país. Meu Deus, essas línguas aqui são línguas do meu país. Oi? Sou da onde? Americano? É talvez o estilo, né? Africano? É, pode ser pela cor e pelo cabelo, não é verdade? Não, meu país não é nem Brasil. O meu país chama-se Curanon. Que é isso, pastor? O meu país chama-se Céu dos Céus. E se você é dele, abra tua boca e vai dando glória! Shebacatuqueia. Tamandio rabrado, rabacai. Papai tá aqui, hein? Papai está aqui, por favor, olhe para quem está ao teu lado, fale assim, ó. Está até parecendo mensagem de congresso, pode falar, agora fale para ele assim, ó. Mas não é congresso não, irmão, fala aí, diga, não é congresso não, fala assim, ó. É campanha da vitória, diga, é a campanha da vitória. Agora fale para ele assim, ó, eu conto com você, Diga assim: eu quero ver essa cara. Diga: eu quero ver essa cara na próxima quinta-feira, contando a tua vitória também. Oh, glória! Jesus é bom, não é, igreja? Ele é bom, não é, igreja? Agora deixa eu fazer o desfecho aqui. Pastor Anísio, permita-me aqui. Olhe bem para cá. Amados, mestre, acorda, porque vamos perecer. Deixa eles falarem. Teu barco é pequenininho, né? Cuidado com o meu, hein? Para você, de repente, não pisar nele no meio da rua, porque o meu é quase invisível. De tão pequeno que é. Mas eu louvo a Deus. Deus não conta com coisas grandes. Deus conta com coisas pequenas para bater os que são grandes. Deus não chama ninguém pela aparência. Mas Ele é que tem que aparecer na nossa vida. Alamanchakatu. A presença do Pai está aqui neste lugar. Pastor, o Senhor está dizendo tudo para mim, pastor. As minhas pernas é arcada igual a tua. O meu cabelo é pichauí igual ao teu. Pastor, a minha pigmentação de cor também não é lá muita coisa, não. E eu sou desprezado até no meio da minha parentela. Olha, roubaram a arca de Israel e depositaram dentro da casa de Dagom, no mesmo lugar que Israel foi humilhado. Deus disse: não, pode roubar tudo, mas a arca representa a minha presença. Vou devolver a arca para o meu povo. E no mesmo lugar em que meu povo foi humilhado, eu vou também humilhar o vosso adversário. Segura aí. Dagom perdeu a cabeça. Dagom perdeu os braços. E o Espírito Santo manda dizer: cumprimenta aí o filho meu. Eu vou falar, Espírito Santo. Cantébias, vendo o Kep atacar, o Espírito Santo manda dizer para você: Satanás e os demônios estão destituídos, de inteligência, de estratagema contra a sua vida. Quando ele arquitetar e maquinar o mal contra a tua vida, o Senhor vai na frente com o anjo, corta o laço, quebra a lança, queima os carros e te dá vitória. Sim, Espírito Santo, completa. O Espírito Santo ainda manda dizer para você: assim como o Dagom, assim como o Dagão perdeu os dois braços, o Espírito Santo manda dizer para você nessa noite aqui. Olha aqui, já estamos encerrando. Olha aqui, o que o Espírito Santo manda dizer para você: Dagom sem os dois braços, Satanás e os demônios, o inferno e a sua quadrilha, todos eles estão destituídos de tocar em você e naquilo que te pertence. Meu Deus. Tá comendo, filho? Tá comendo, tá? Quantos irmãos aqui que tem projeto, irmão? Alguns pastorinhos que até estão tentando dar entrada em cartório, tentando movimentar, mas chega lá, reprova o documento. Outros querem acertar a vida, vai lá, não tem como dar passagem. Outros querem construir projeto e projeto. Não consegue. Por quê? Por quê? A mão do capiroto estava lá. Olha o verbo estar, passado, pretérito. A mão do capiroto estava lá, meu jovem cantor. Mas a partir desta noite, como sacerdote de Deus, eu profetizo: Dagom nunca mais vai tocar em você e naquilo que te pertence. Glorifique e exalte o nome do Senhor, vai. Oba, calacharamaca. Vou fechar aqui, pastor. Vou fechar aqui. Olhe para cá, querido, olhe para cá. Aí, ó, o mistério é profundo. O mistério aqui é profundo, mas é revelado. Olhe para cá. Não é aquele mistério profundo, né? Em alguns lugares aí que não é preciso citar nome. O mistério aqui é profundo. E parece até que estão ouvindo o jogo do Flamengo contra o Fluminense. O mistério é profundo. E Ravi de pilha na cabeça. E é mistério, aquela doideira do capiroto da carne. O outro roda, cai no chão. Ei, que viu? Não vi nada. Tá endemoniado, então ficou tonto, caiu, rapaz. O mistério aqui é profundo. Só quando o anjo passa. Cuidado com esses mistérios. Agora vem cá. O mistério aqui na palavra é profundo, mas nada vai ficar no oculto. Deus vai revelar tudo aqui nesta noite. Vou passar o microfone, mas eu tenho que fechar esse sermão aqui. Olhe para cá. Querido irmão, querida irmã, por mais que o teu barco seja pequeno e a tempestade seja grande, Jesus está no controle do teu barco nesta noite. Quer ver? Que foi? Levanta-se. Que foi? Mestre, aí, por que temem homens de pouca fé? Por que eles estão com medo? Aprenda a ter autoridade, hein? Na tempestade da tua vida, Deus quer travar relacionamento íntimo e pessoal com você. Na tempestade da tua vida, Deus quer te ensinar a usar do poder que Ele te deu no Calvário e no Pentecostes. Alamantere. Não vou ultrapassar o nosso horário, meu pastor. Estou encerrando. Olhe para cá. Na tempestade eu vou ensinar vocês como usar o do poder. Vento! E eu pergunto, vento tem ouvido? Tem ouvido, filha? Vento? Tem ouvido? O mar tem ouvido? Eu quero profetizar. Você que está mudo, está surdo, está enfermo. Ó, eu não quero nem saber se o vento tem ouvido. Mas até quem não tem ouvido vai ter que ouvir a voz de Deus nesta noite. Vento! Mar! Aquietai-vos! Aqui! Os discípulos olham para o mestre, ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite, pastor Gilberto Malafaia, ele está aqui nesta noite. Camandiqueia, pastores, ele está aqui nesta noite. Alamanchurgi, mandakabutikituketa. Os discípulos olham para o mestre e diz: quem é este? Ui, amaganamachanchokebitiketui. Quem é este? Deus fala no meu coração nesta noite. Muitos olharão para você e ficarão confundidos e perguntarão, atônitos e perplexos: quem é este? Mas como pode? Não acredito. Deus vai caçar a glória da tua boca e dos teus adversários. Ele é aquele que repreende mar e vento. Ei, a Bíblia fala de três grandes tempestades. Primeira tempestade, Jonas 1:12. Ei, acorda aí. Oi, ó. Acorda. Estão morrendo aqui, tá dormindo, rapaz, no porão? Quem se esconde é porque tem alguma coisa errada. Levanta aí. Vamos lançar sorte. Qual é o seu nome, Jonas? Tu é o quê? Sou hebreu. Se a sorte cair, tu é o culpado. Opa, cai você. Realmente confesso, sou culpado. Sai tudo o que acontece, é culpa minha. Me peguem, me lancem no mar, porque a tempestade vai parar. É? Pegaram Jonas, resumindo, dentro do mar. A tempestade. Segunda grande tempestade. Atos capítulo 27, verso 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Levando Paulo para a Itália, chegando na ilha de Creta, num lugar chamado Bons Portos, Paulo teve uma revelação. Um varão veio para Paulo e disse: Paulo, entrega para o centurião e para o capitão dessa navegação, para o comandante, que olha, se saírem daqui, o barco vai se quebrar, as cargas vão se perderem no mar, mas por tua causa não vai ter um morto, por tua causa eu vou dar livramento. Olhe para cá, amados. Paulo chega lá e diz: senhor, centurião, fala para o comandante do barco que eu não sou formado em oceanografia, nunca fui marinheiro, mas olha, o anjo do Senhor desceu aqui e disse que se a gente sair, o barco vai quebrar e as cargas vão se perder. O comandante, endemoniado, chega junto a Paulo e diz: vem cá, preso, tu é abusado, hein? Eu que faço curso formado em oceanografia. Conheço os mares na palma da minha mão, rapaz. E tu preso, condenado, tu tá de chacota comigo, não tá? Joga na tranca esse preso aí. Tentaram sair com o barco, fechando. O barco se quebrou. Tiraram a armação do barco, lançaram no mar. Pegaram as cargas, jogaram fora. Houve um desespero. O comandante teve que reconhecer que o anjo que falou com Paulo era o próprio Deus. Eu fechei aqui. Terceira grande tempestade. Qual era, pastor? Essa. Mateus 8, 23, 24, 25, 26 e 27. Esta terceira grande tempestade. é a tempestade da vitória. Primeira tempestade de Jonas 1:12 é a tempestade do desobediente, da desobediência. Segunda tempestade de Atos 27 é a tempestade do reconhecimento da glória de Deus na vida do apóstolo. E a terceira grande tempestade, para encerrar, é a tempestade da vitória pelo poder de Deus. Por que, pastor Anísio? É porque na primeira tempestade, desobediência, pegaram o desobediente, pegaram Jonas e lançaram no mar. Na segunda tempestade, pegaram as cargas do navio, veja bem, e lançaram no mar. Na terceira grande tempestade, quem está no barco não é o desobediente, não é o apóstolo, mas a terceira tempestade, quem está no barco é Jesus. Na primeira tempestade, lançaram o homem no mar. Na segunda, as cargas se perderam no mar, mas na terceira tempestade, ninguém vai ser lançado no mar, nem as cargas vão se perderem. Sabe por quê? Porque nessa tempestade, querido, Jesus é que vai se levantar e vai repreender o mar e o vento, e a vitória vai chegar na tua vida. Se é verdade, aplaude a Ele, arranca a tampa da panela e vai dando glória a Ele. Aleluia!